Uau! Curte só o ouro aqui, moleque. Calma, calma. Meus ouvidos não estão preparados para tamanha musicalidade. Musicalidade? Paz, paz, nego. Paz, nego. Aqui é Dom Jackson. Chegando, nego. Emoções, facções, não me importa. Bate a porta, tudo em volta. E seus delírios, mais os lírios, paz. E os verdes campos almejei. Então pensei, um lugar sem culpa. Até o que machuca e traz consequência. Ao cabo, o estrelato foi chegar aos 80. Oh, oh, oh, oh, oh, 80. Impulsão, sobe. O inevitável, falha de todo. Já entendeu que tem que ser mais os acertos. Então começará a nova história. Dos meus filhos, dos meus netos. Se é que Deus permitir, escuta aí. Quero estar entre os humildes, que persevera, fazer parte do progresso. E ao cabo saber que trilhei, saber que trilhei trajetórias de sucesso. Hey, hey, hey, Dom Jesse. Não é tão simples assim. Na trajetória marca de Caim, ultrapasso séculos, maldição até a consumação, solução virás após o término. Emoção que molha o meu caderno. Molha o meu caderno. Quero encontrar, paz, nego. Quero encontrar, liberdade. Quero encontrar, paz, nego. Quero encontrar minha liberdade. Ia passar o tempo, ser o herói dos meus filhos. E saber que trilhei um bom caminho. Agora sei bem que pulei todo obstáculo e cheguei do outro lado. Assimilo bem toda vã filosofia, filtrocracia, burocracia, utopia. Dia após dia, bem, bem. Dia após dia, vem, vem. Rui, rumina com toda a guerra. Espera, stop, pare, plim. Conheço o caminho do começo ao fim. Conheço o pessoal. Quando eu passo na rua, me cumprimentam. Tá legal, sujeito, conhecedor, visualizador. Veterano na guerrilha, que nunca parou, mudou. Táticas, princípios, família, paz, tranquilidade. Gueto, cidade, uma oração pra acalmar meu coração. Um pouco de cash no bolso pra tranquilizar, fazer mais um bom moço. Quero parar. Quem diria que seria assim? Procurando um bom lugar, um bom lugar, um bom lugar de estar, de bem estar. O vento, a brisa, sopra a relva, mas não a selva de pedra. Clack, bom, esqueço o ferro. Pacificador, assim me faz o meu senhor. Conheço o caos pra quem é daqui. Quero encontrar, paz, nego. Quero encontrar, liberdade. Quero encontrar, paz, nego. Quero encontrar, liberdade. Quero encontrar paz em algum lugar. Eu quero encontrar, quero encontrar minha liberdade. Quero encontrar minha liberdade. Quero encontrar paz, nego. Paz, nego.